então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, espero que vocês estejam bem, que tivessem passado uma ótima semana. Ora, estão aqui na presença de Lourenço, mais uma vez, com mais uma emissão, o fim de semana na porta. Ora, então, são 9:02 exatamente aqui na nossa rádio Arcancial 96.2. Ora, pois está um dia extraordinário, está muito bom, vai fazer muito calor, tenham muito cuidado e acho que à tarde já dá o tempo um bocadinho encoberto e anunciou chuva para o fim de semana, mas a gente também precisa de um bocadinho de tudo, não é? Ora, então vamos continuar com as nossas músicas e desta vez vai ser, então, o Dino Meira, bonjour, bonjour, como, bonjour, monsieur. Vencedor anônimo já é um senhor que lutou por amor, que sofreu por amor, que chorou por amor, mas venceu. Bonjour, monsieur, bonjour, como está lá? Ainda me lembro de pedir trabalho que tu se me dá. Bonjour, monsieur, bonjour, como está lá? Estou de partida, melhor e de vida e eu não sou de cá. Bonjour, monsieur, bonjour, como está lá? Ainda me lembro de pedir trabalho que por cima me dá. Bonjour, monsieur, bonjour, como ça va? Estou de partida, melhor e de vida e eu não sou de cá. Foram tempos tão difíceis de cansaço e suor, tanta mágoa para contar quando a idade for maior. É mais um vencedor anônimo, hoje é um senhor que lutou por amor, que sofreu por amor, que chorou por amor, mas venceu. Bonjour, monsieur, bonjour, como ça va? Ainda me lembro de pedir trabalho que te se me dá. Bonjour, monsieur, bonjour, como ça va? Estou de partida, melhorei de vida e eu não sou de cá. Bonjour, monsieur, bonjour, como ça va? Ainda me lembro de pedir trabalho que tu se me dá. Bonjour, monsieur, bonjour, como ça va? Estou de partida, melhorei de vida e eu não sou de cá. E continuamos então com Graciano Sagra. Ai meu Deus, como isto está. Não está nada bom, não. Então vamos ver. Rapaziada, se isto assim continua, então é melhor ficar por lá. A minha terra voltei. Estava contente, surpreendido eu fiquei. Não é como antigamente, na rua vi tanta a Deus, como é que está? Se assim continua é minha amiga por lá. Ai meu Deus, como é que está? Se assim continua é minha amiga por lá. Saudade me faz voltar ao meu querido Portugal. Fiquei pardo ao pagar aquele imposto local. Mesmo o pobre bacalhau já não tem o mesmo gosto, tão amarelo sem sal. Até fiquei mal disposto naquele imposto local. Eu paguei no mês de agosto. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é minha amiga por lá. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é minha amiga por lá. O comércio já fechou e a fábrica também. Reformado se queijou da reforma que ele tem. Sem paladar a sardinha estava crua, mal assada, mas para surpresa minha era toda congelada. Na reforma que ele tem quase não chega para nada. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é a minha amiga por lá. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é a minha amiga por lá. Não sei se para o ano vem à terra onde nasci, pois a impressão que eu tenho não dá para viver aqui. Foi comer ao restaurante para fazer a despedida. Viram que eu era imigrante, lá paguei pela medida. Não dá para viver aqui. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é minha amiga por lá. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é minha amiga por lá. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é minha amiga por lá. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua é minha amiga por lá. E agora é pra acabar, rapaziada. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, então, e continuamos com Dino Meira, o meu querido mês de agosto. Meu querido mês de agosto, por ti levo a vida inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido mês de agosto, por ti levo a vida inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Já passaram tantos dias, já passaram tantos meses, eu ando louco por regressar. Já sinto a cada momento que a saudade é um tormento, eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas, para voltar eu bem preciso. Deitarás saudades fora, cantar já vamos embora, de regresso ao paraíso. Meu querido mês de agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido mês de agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Já passaram tantos dias, vivo a

mulher que eu perdi, será que já tem outro e se esqueceu de mim? Onde andará o meu melhor amor? Ai, se alguém souber dela, diga-me por favor. Fernando Santana, diga-me por favor onde andará o meu amor. Ora, e continuamos então, são 10 horas, num pontinho, 10 horas mesmo aqui na nossa Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E espero que vocês estejam todos bem de saúde aí desse lado e com um ótimo tempo. Vocês façam cuidado que vai fazer muito, muito calor hoje. Então, e continuamos com a nossa toque e dança, Rabim Bomalho. Vamos então cantar o toque e dança, Rabim Bomalho. Português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de rimbo ao malho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo.

amor nosso pra viver. E na grandeza desses tempos, o amor cavalga sem saber. Sai, saio, não me procures nunca mais. Eu já não quero nem saber com quem tu vais. Estavas comigo, mas com outro me enganavas. Ora, e continuamos então com GNR, uma musicazinha mais mexida. Toca dançar aí, vamos embora. Aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Eu hoje estou para tudo, estou alegre, estou para tudo, estou para dar para cantar e tudo, só não tenho é com quem dançar. Então vamos, dancem aí se vocês puderem. Tudo é tão triste, não me interessa. O que demais existe, quero que você aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o Nunca me vejas, eu Ora então continuamos e vamos continuar com a nossa emissão Fim de Semana à Porta. E desta vez é uma canção que foi pedida da parte de Sr. José para a sua esposa, que fez o seu aniversário no dia 19 de julho, que é de Vila Real, eu acho que é de Vila Real. Então ele pediu-me um ranchozinho, que tem um rancho folclórico de Valdebreiro, Vila Verde de Amieiro. Então vamos passar esta bonita música para a sua esposa, que fez o seu aniversário no dia 19 de julho. Ora, pois vimos de ouvir o Rancho Folclórico de Vila Verde. Pois, então, espero que fosse do agrado dele, porque foi pedido do Sr. José para a sua esposa, que fez o aniversário no dia 19. Então, vamos continuar com nossas dedicatórias, que desta vez é da parte do Sr. Saruga, para todos os animadores da Rádio Arcanciel, para todo o auditório. Então, como ele parte amanhã para Portugal, ele vem de me telefonar a dizer que parte amanhã para Portugal, e não esquecendo a todos os amigos que, ele, que o conhecem, e também não esquecendo toda a equipa de caçadores, que é por mim, por Sr. José, o Sr. Fernando, por César e o Sr. Francisco Correia. E então, e também não esquecendo o meu neto Télio, porque o meu neto também amanhã vai de férias. Ora então, e vamos continuar com a música, e desta vez vai ser O Imigrante. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou. seu bem. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Ora, pois vimos de ouvir então o Sagriano Sagra, o imigrante que foi pedido, Cessaruga. Então, bem, vamos continuar com as nossas dedicatórias. Desta vez vai ser da parte de Eduardo Teixeira, para todos os seus colegas de trabalho, para todos os seus amigos, não esquecendo o animador, de minha parte, meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. E não esquecendo também António Lourenço, E a todos que o conhecem, que lhe desejam um ótimo dia. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira, Não Há Amor Como o Primeiro. De amor, o primeiro amor. Então, e vimos de ouvir o Jorge Ferreira. O primeiro amor foi pedido de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o António Lourenço e os animadores. Ora, então vamos continuar com mais um disco pedido, que é da parte de César, para todos os seus colegas, para toda a equipa que caça junto com eles, eu, o seu Fernando, o seu José, o seu Francisco Correia, e não esquecendo também para o César Uga, que deseja uma ótima viagem, porque o César Uga parte amanhã para Portugal, vai gozar umas fériasinhas, e como muita gente já vai também hoje e amanhã. Ora, então, vamos ouvir o título, que tem por título o Graciano Sagra, As Mulheres Peludas. Ai, meus amigos, eu não sei o que se passa. Para mim já não tem graça essa mulher dourada. Fico sem jeito quando vejo uma miúda que antes era peluda com sua coisa rapada. Tal como nós, também ela faz a barba. Diz que tanto lhe apertava nas calcinhas que comprou. Já não tem nada abaixo do seu umbigo para me dar maior castigo, a sua coisa rapou. As mulheres que agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres que agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. A mulher de antigamente, com a sua permanente no seu ninho de pardais. Agora ela tem sua coisa sem pelo, e eu esse ninho nem vê-lo, das peludas gosto mais. Gostava dela, por ela me apaixonei, não sei porque me zanguei, era gira cabeluda. Mulher jeitosa, muito simples, sem vaidade, ando louco com saudade da sua coisa peluda. As mulheres que agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Hoje ela diz ser careca, está na moda, e até não incomoda os pelos na passarinha. Mas eu, amigos, não gosto da coisa assim, pois a mulher para mim tem de ser bem peludinha. Porque será que tanto me faz sofrer? Corta, não deixa crescer a rama do roseiral. Do sul ao norte, até nas ilhas também, ela pelo já não tem, a mulher de Portugal. As mulheres agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de Maria do Céu, para todas as pessoas que a conhecem, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia e boa coragem, porque ela anda no quintal, anda a fazer as suas coisinhas. E eu desejo-lhe muita coragem. Então vamos ouvir o John Abreu. E vamos ouvir João Abreu bailando sem parar. Vamos então bailar um bocadinho sem parar. Estamos à escuta de João Abreu, que foi pedido de Maria do Céu para todos os ventinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, como a vida é bela na Rádio Arc-en-Ciel, e vamos então continuar com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que sofrem, e não esquecendo o Sr. Armando e a sua esposa, que cuida bem dele. Então, desejo-lhe e também para todos os animadores da rádio e de todos que conhecem todo mundo. Ora então, da minha parte, o meu muito obrigado, e vamos continuar com Porquê, meu Deus? coração. Por quê? Agora queres deixar mulher e filhos de lar se tu não tens razão? Por quê? Amigo, companheiro, vais para um estrangeiro sem vontade de partir. Andas assim perdido na vida sem sentido, já não sabes sorrir. Porquê, meu Deus? Porquê? Porquê, meu Deus? Porquê? Podes levar o que pertence a ti. Vais-te embora. Podes levar o que pertence a mim. Vai-te embora. Leva contigo o que te apetecer. Vai-te embora. Mas deixa a minha razão de viver. Não me leves a coisa mais querida. Quem eu dei a vida e é de mim que me precisa mais. Ora, faltam 10 minutos para as 11 horas e o tempo passa a voar. Então, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 do Orleão. Então continuamos com nossas músicas portuguesas e vai ser então o Som da Terra. Vamos todos na excursão, como muita gente parte nas caminhonetas para ir para Portugal e para outros lados. Vamos então ouvir uma cançãozinha, vamos todos na excursão. Então, boa viagem para quem vai na excursão e muito, muito cuidado por aí abaixo. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. A excursão já arrancou, vai visitar o Minho. De Viana vai a Braga, Bom Jesus fica a caminho. A excursão vai para o Porto de visita à Ribeira. Todos gostam de petisco, a francesinha é à maneira. A excursão vai a Bragança, toda a malta se diverte. De Viseu vai para a Serra, pois na Estrela me promete. Vamos todos na excursão, visita nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. Vamos todos na excursão, visita nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. Aveiro, ovos, mostram doçaria. Ele até passa por Fátima, em Coimbra e Leiria. A excursão vai a Lisboa, depois de ir a Santarém. Bela vista sobre o Tejo, com o pastel de Belém. A excursão vai a Setúbal, pega o fundo, já vai tarde. Visita o Alentejo e só para no Algarve. Vamos todos na excursão, visita nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. Vamos todos na excursão, visita nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação toda a malta vai feliz. acabemos de escutar Agatha, mãe querida, mãe querida. E pois é, quem tenha mais ainda existe-me, porque este mundo são dois dias e a gente, a maior parte das mães estão lá embaixo e a gente tem sempre saudades de aí verem. Então, muita coragem para todos. Ora, e continuamos então com Amarante. E a seguir, depois acabando esta música, vamos passar uma página do povo e depois continuaremos com a nossa emissão. O fim de semana à porta até o meio-dia com muita, muita música portuguesa. É preciso amar assim, o amor que eu sinto por ti é igual ao teu por mim. O amor é energia, é luz que ilumina a alma. É a força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passar o tempo. Nosso amor resiste a tudo, à tempestade e ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. Para o nosso amor não há distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos, soltamos nossas mãos. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando te encontrei. E a emoção do nosso amor não pode ser. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida. Traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passado tempo. O nosso amor resiste a tudo, à tempestade e ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. Para o nosso amor não há distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos. Esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando te encontrei. E a emoção do nosso amor não pode ser medida. A força desse amor não dá para ser medida. Amar como eu te amo,

paix, matériaux à Ingrid. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage, Manuel Villas-Boas à Ingrid. Obra géniale, application de pavimento et Penafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Seattle à Olivet. SARL Aurelec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Granineiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Esposin. Um bem-aja, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Ora, vamos então continuar com a nossa emissão, já estamos na última hora, há 10 minutos, são 11 horas e 10 minutos, e o tempo passa a voar, e daqui a pouco é meio-dia. Ora, então continuamos com Agatha Sozinha. Estou quase a conseguir que a dependência desse amor seja só recordação de má memória já se der. Eu estou quase a aprender a viver do modo que estou, mais sozinha do que nunca, mais feliz por uma vez. Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser, e assim de uma vez por todas a saber gostar de mim. Não resolvo desaparecer, pois desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que nunca consegui. Prefiro estar sozinha que ser pedido como tu eras. Sozinha, sem ilusões, falsas quimeras. Sozinha, que assim ao menos não me iludo, nem naufrago, nem afundo nesse teu mar de traições. Sozinha, como sinal a sempre estive. Sozinha, já vi que até se sobrevive. Sozinha, pois sempre sei com quem contar e nem preciso de chorar e de saber. Como tu eras, sozinha, sem ilusões, falsas quimeras. sozinha. Que se ao menos não me iludo, nem naufrago, nem me afundo nesse teu mar de traições. Sozinha, como será eu sempre estive? Sozinha, na psiquiatra sobrevive. Sozinha, pois sempre sei com quem contar e nem preciso de chorar e de saber amar por dois. Sozinha, que sempre aqui como tu eras. Sozinha, sem ilusões, falsas quimeras. Sozinha, que se ao menos não me iludo, nem naufrago, nem me afundo nesse teu mar. então, e começamos e continuamos com a nossa emissão, e são 11:20 e tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Dona Teresa de Mardier para toda a sua família de Faiológe, para todos os animadores da Rádio Arc-en-Ciel, e da minha parte, meu muito obrigado, desejo um ótimo dia, e então tenha muita, muita coragem, e também para todos os doentes do mundo. E vamos passar aqui então um bailinho da Madeira. Então, e vimos de ouvir o Bailinho da Madeira, que foi pedido da parte de Madame Teresa para toda a sua família de Faiológe, para todos os animadores, para todas as pessoas que a conhecem, para todos os doentinhos. Então, e vamos continuar com a nossa música até ao meio-dia, e desta vez vai ser o Bandaluza, Quero Bem a Minha Sogra. Pelo barulho ela está chegando. É minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi, me enganei, o meu sonho se acabou. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, quer ela bem longe de mim. Eu quero sim, que escabela e jararaca, um qualquer tipo de cor.

cucus, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, tu trataste uma pu, uma pu, uma pu, uma pura e donzela. A mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção de que, e dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. Só me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, futuramente. 11 horas e 30 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Estou na presença de Lourenço com mais uma emissão, um fim de semana à porta. Estamos quase, quase a chegar ao fim da emissão. E desejo-vos um ótimo dia na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Sara, eu te amo. Sara, não me leves à loucura. Sara, eu te amo com ternura. Sara, não me leves à loucura. Você que me desara, oh Sara, porque foi aquela carta a dizer já estavas farta de tanto sofrer comigo. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, tudo vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, tudo e fácil vai chegar. Gosto de sentar pedrinha, sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. É uma vida amargurada. Trabalha de sol a sol para ganhar pouco ou nada. Martelamos nos caminhos, também em casa privada. Passamos o dia inteiro sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou calceiro.

dentro do meu peito. Me sacrificas e os meus olhos choram, meu grande amor. Mas eu aceito tudo o que fazes, só por favor. Eu perco a razão e tudo eu aceito por gostar de ti. Não liga nenhuma, já nada me importa, amo mesmo assim. Disse-te a chamar! Avô! É agora! Avô! Ai! Tu! Verdade! Sim! Voltou! Está um bocadinho! Está bem, espera! Já posso pedir? Já posso! Para quem é a canção? Boa tarde, aqui está a chover. Acabei agora de comer, já tenho que comer as ovelhas. O meu cão hoje dormiu na rua. O bom homem anda à chuva. O gato a virar mastinho. Entendo, mas e lá para quem é a canção? Para as minhas filhas, para a Ama do Rafael, para o senhor Leonel, para a Maria João, para o António, para a Chica do Bel, para o meu sobrinho Arnaldo e para o meu tio João, a Alexandrina e a Maria lá do Monte. E o doce, não sei para onde, o Zé da Concertina. Ainda há dias pararam-se já os conjuntos. São coisas de miúdos que não conhecem a vida. Briga. É minha neta, quero ficar hoje assim. E para o meu primeiro menino, que são donos de um papagaio. É uma leve que foi criada à mão. Ela é que dá ração com o meu neto Rogério. A mãe dele há pouco ficou viu. O homem matou-se numa curva e espero que Deus o tenha. São só desgostos, mas valha a Madre Maria. É sogra da minha tia, essa só morre velha. Para acabar, tenho que ir ali ao médico para me aceitar os remédios. Ainda é longe o consultório. Até amanhã, desculpa se esquece de alguém. Fiz para vocês também e para todo o auditório. Avô! Avô! Oh, por causa de ti já me enganei. Posso dizer outra vez? Então diga lá, mais rápido. Boa tarde, aqui está a chover. Acabei agora de comer, já tenho que comer as ovelhas. O meu cão hoje dormiu na rua. O bom homem anda à chuva. O gato a virar mastinho. Entendo, mas diga lá para quem é a canção? Para as minhas filhas, para a Ama do Rafael, para o senhor Leonel, para a Maria João, para o António, para a Chica do Bel, para o meu sobrinho Arnaldo e para o meu tio João, a Alexandrina e a Maria lá do Monte. O doce, não sei para onde, o Zé da Concertina. Ainda há dias pararam-se já os conjuntos. São coisas de miúdos que não conhecem a vida. Mas que raio! É minha neta, quero ficar hoje assim. E para o meu primeiro menino, são donos de um papagaio. É uma leve que foi criada à mão. Ela é que lhe dá ração com o meu neto Rogério. A mãe dele há pouco ficou viu. O homem matou-se numa curva e espero que Deus o tenha. São só desgostos, mas vai a Madre Maria. É sogra da minha tia, essa só morre velha. Para acabar, tenho que ir ali ao médico para me aceitar os remédios. Ainda é longe o consultório. Até amanhã, desculpa se esquece de alguém. Fiz para vocês também e para todo o auditório. Olha. Eu só queria. Querias nada? Agora com isto vou dizer outra vez e pronto. Outra vez? Vá lá então. Boa tarde, aqui está a chover. Acabei agora de comer, já tenho que comer as ovelhas. O meu cão hoje dormiu na rua. O bom homem anda à chuva. O gato a virar mastinhas. Oh, Dedico-a então, se faz favor. Para as minhas filhas, para a Ama do Rafael, para o Senhor Leonel, para a Maria João, para o António, para a Chica do Bel, para o meu sobrinho Arnaldo e para o meu tio João, a Alexandrina e a Maria lá do Monte, e o doce, não sei para onde, o Zé da Concertina. Ainda há dias pararam-se, já estão juntos. São coisas de miúdos que não conhecem vida. Briga. É minha neta, quero ficar hoje assim. E para o meu primeiro mimo, que são donos de um papagaio. É uma leve que foi criada à mão. Ela é que lhe dá ração com o meu neto Rogério. A mãe dele há pouco ficou viu. O homem matou-se numa curva e espero que Deus o tenha. São só desgostos, mas vai a Matia Maria. É sogra da minha tia, essa só morte velha. Para acabar, tenho que ir ali ao médico para me aceitar os remédios, ainda é longe o consultório. Até amanhã descobri se esquece de alguém. Fiz para vocês também e para todo o auditório. Ah, e queria também dedicar a... Oh, já desligaram. Esqueci-me da minha mulher. Diz lá, e tu o que é que tu queres? Tenho que ser, avô. Tá bem, agora só posso ligar amanhã. Já fiz o rabo, gato. Tá claro, piloto! Conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou, ficou viúva tão jovem e três filhos criou para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar formar. O mais novo viu engenheiro, no do meio o senhor doutor, e o seu filho mais velho que a mãe deu em professor. Mulher de fibra e coragem, os braços nunca baixou, fazendo sua própria casa e algum dia ele juntou. Mas tudo se complicou e o pior está para vir, quando um filho lhe falou para ela repartir. Que outrora ela juntou por causa dessas partilhas, foi que tudo começou, ficando promessa feita, olhar por ela até a morte. Mal sabia a sujeita ter tão pouca sorte. No início tudo bem, enquanto ela podia andar, veio a primeira doença, foram levá-la ao lar. E depois de lá estar espera que um dia um filho aquela mãe visitava, sempre olhar para a janela, mas nunca aparecia nada. Mas esta pobre coitada

mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, eu vou todas elas para dançar. Eu vou e quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. No verão eu vou buscar. Eu vou todas elas para dançar. Eu vou e quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. Vou procurar aqui no arraial alguém que queira acertar comigo. Posso jurar não deixar ficar mal quem quiser dançar e apertar comigo. Pois na festa danço e não me canso, procuro par e escolhas não faço. Agarra bem que eu estou sempre pronto, danço e também canto e não saio do passo. No verão eu vou buscar. Eu vou todas elas para dançar. Eu vou e quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. No verão eu vou buscar. Eu vou todas elas para dançar. Eu vou e quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. Dançar a valsa, tango, rapsódia. Sou afinado no passo da dança. Se há mais batida também não importa, dou mais uma volta e uma quizomba. Pois na festa danço e não me canso, procuro par e escolhas não faço. Agarra bem que eu estou sempre pronto, danço e também canto e não saio do passo. No verão eu vou buscar. Eu vou todas elas para dançar. Eu vou e quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. No verão eu vou buscar. Eu vou todas elas para dançar. Eu vou e quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. Eu vou todas elas para dançar. Ora, pois é, meus amigos, é assim que chego mais uma vez um fim, mais uma emissão do fim de semana à porta. Espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia. E ora, então eu estarei cá sexta-feira, se Deus quiser, com vocês, com mais uma emissão do fim de semana à porta. E desejo-vos um ótimo fim de dia, um ótimo fim de semana e bom apetite a todos. E daqui a pouco vamos deixar com a RTP Internacional para escutarem algumas notícias lá de baixo. Então, o meu muito obrigado a todos que estiveram à minha escuta e até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Quem quiser ser meu par, vou avisando, cheguei ao arraial, vou-se preparando. Bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser, e bom fim de semana.